X, Box, Arch, Nobre, Arch, Nobre, B, O, X, Box, Arch, Nobre, Arch, Nobre, B, O, X, Box, Arch, Nobre, Arch, Nobre, B, O, X, Box, Arch, Nobre, Arch, Nobre. Sou o gongo, foco, força, fé. Um só objetivo, ficar de pé. O rap é louco, tio, tem que ser forte. Arte nobre, tipo box. A cada rima, deixo nocaute. Knockdown, pronto pra outro round. Rapper cruzado, direto, esquiva. Bom dia pesado, nós vai passar por cima. Na disciplina, foco e treinamento. Dentro do ringue, partimos pro arrebento. Lá em cima, é tudo no seu nome. Mano a mano, sujeito homem. Olho por olho, dente por dente. Estratégia, jogo da mente. Se tá difícil, descansa, fecha a guarda. Espera, aprecha, respira, se acalma. B-O-X, Box, Heart, Nobre, Heart, Nobre. B-O-X, Box, Heart, Nobre, Heart, Nobre. B-O-X, Box, Heart, Nobre, Heart, Nobre. B-O-X, Box, Heart, Nobre, Heart, Nobre. Sangue na luva, cortou o supercílio. Guerreiro pinta a cara, mas não fica de vacilo. Pega a distância, encurta com o jab. Momento é dramático, neurônios fervem. Passo pra trás, cruzado de esquerda. Tipo um trem bala atropelando uma lambreta. Caio pro clinch, soco nos rins. Abriu a guarda, é direto no nariz. Um, dois, três, abre contagem. Sou vencedor, tô pronto pra outro round. Mike, Tyson, Holyfield, Manny Pacquiao, Mohamed Ali. Deixa aqui minha homenagem para os amantes dessa nobre arte. Coloca as luvas, levanta a guarda. É arte da guerra e na missão nós não falha. B-O-X, Box, Heart, Nobre, Heart, Nobre. B-O-X, Box, Heart, Nobre, Heart, Nobre. B-O-X, Box, Heart, Nobre, Heart, Nobre. B-O-X, Box, Heart, Nobre, Heart, Nobre. Aí, mano, ninguém vai te bater mais forte que a vida, tá ligado? Não importa o quanto você bate, mas o quanto aguenta apanhar e continuar lutando. Rock Balboa, tamo junto. Diego DDL na voz.